a cada passo na vida. A estrada a percorrer da infinita vastidão, sem ver compreender um grande peso em meus passos, me impede o caminhar, por mais que eu queira desejar a liberdade. Ó meu Senhor, dá-me força para alcançar. Me faz sentir perdão. Agora olhando em frente, avisto o ideal de uma nova vida fixa em teu pensar, somente em teu pensar. Ajuda-me, Senhor.